isso é um exagero demais. A mulher está mostrando tudo e o homem já não pode mais. A mulher está mostrando tudo e o homem já não pode mais. Meu avô sempre dizia: vocês vão observando, vai aparecer coisa que ninguém está esperando. Vai ter filho contra os pais, irmão contra irmão, homem virando mulher. Veja só que confusão. Homem virando mulher, veja só que confusão. Coisa oferecida não tem preço, é um exagero demais. A mulher está mostrando tudo e o homem já não pode mais. A mulher está mostrando tudo e o homem já não pode mais. Ele também dizia pra velho de 60 anos: quando se sente fraco, tem que comer bem tutano. Se não aprova a receita, só há uma solução: sem ovos de codorna, com catuaba e batatão. Sem ovos de codorna, com catuaba e batatão. Coisa oferecida não tem preço, é um exagero demais. A mulher está mostrando tudo e o homem já não pode mais. A mulher está mostrando tudo e o homem já não pode mais.